Ah, isso tenho certeza disso, sem dúvida nenhuma que não teremos, iremos melhorar muito a nível das freguesias e que iremos ter um resultado, e eu antecipo que teremos uma vitória esmagadora, até porque eu ando com as pessoas na rua e sinto o apoio e o calor que essas pessoas me dão, identificando-se com um projeto que é um projeto do José Carlos Alexandrino, como eu disse, e que é um projeto que ultrapassa de longe o próprio Partido Socialista, e disso não há dúvidas. Acredita na maioria absoluta nas próximas... Acredito, e se os sinais que me são dados, sem dúvida nenhuma, que estou convencido que nas eleições nós teremos maioria absoluta.